O Colégio Estadual Antônio Dorigon, convite para participar da primeira noite de informática a se realizar no dia 2 de junho de 2009, às 19 horas, no Centro Cultural Alexandre Buchmann. Estas foram as matérias do dia, senhor presidente. Coloco em discussão e votação a inversão da ordem do dia da próxima sessão, tendo em vista que haverá a entrega da moção de aplausos aos organizadores responsáveis pela revitalização da Praça Padre Cassiano Waldner. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Colocando em discussão e votação a inversão da ordem do dia de hoje. Em discussão. Senhor presidente, do Valdomiro, até conversei com o Valdomiro, antes mesmo de fazer esse convite a ele, sobre algumas indagações que até mesmo aqui na Câmara, dentro do próprio município, se faz com relação à saúde. Eu acho que nada mais justo, na verdade, que propiciar o secretário de saúde que vem aqui aos vereadores, à internet que está disponibilizada, aí o pessoal está escutando, para prestar esclarecimentos, realmente sanar algumas dúvidas, Valdomiro. E até isso foi aprovado por todos os vereadores aqui. Então essa é a justificativa, senhor presidente, e eu peço a aprovação dos demais colegas aqui, enquanto o Valdomiro aguarda. Em votação, os vereadores que for favorável permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste. Aprovado pela unanimidade de votos. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei número 23/2009, que abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Em discussão. Senhor presidente, esse projeto, na verdade, é estritamente de ordem técnica e numérica. Eu acho que já foi discutido nas comissões, e nós ficar aqui falando sobre números, sobre esses recursos, na verdade, eu acho que quando nós temos hoje o Valdomiro aqui para falar, e quando nós já discutimos o mesmo, até acredito que seja desnecessário. São recursos que estão entrando nos cofres do município e vão ser bem aplicados. Eu peço a aprovação desse regime. Concordo também, minha parte. Em votação, os vereadores que for favorável permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei número 25/2009, que autoriza o Executivo Municipal conceder revisão salarial geral e da outras providências. Está em discussão já, senhor presidente? Sim. Peço a palavra, então. Eu acho que é mais do que justo esse projeto de lei. Acho que vem atender os servidores públicos do município de Pitanga, que é a concessão dessa revisão salarial constitucional a todos os servidores. Embora não se trate de aumento, e sim correção inflacionária, mas mesmo diante de uma situação que vivem os municípios a nível nacional, que enfrentam realmente uma queda de receita, e contrariando até algumas pessoas que imaginavam que o prefeito não daria, ele encaminhou esse projeto, foi discutido com o sindicato, o presidente está aqui, e o regime de urgência nele se faz necessário, porque não há como se esperar mais, até porque precisa entrar na próxima folha. Eu peço a todos os colegas vereadores a aprovação desse regime, para que possamos ainda dentro dessa semana aprovar o presente projeto para que seja executado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Eu concordo em todo acordo, nós já estivemos conversando, já está marcado que quinta-feira, pelo menos, vamos fazer uma reunião para aprovar, para não dar a folha já, para receberem agora essa revisão, que é todos os funcionários, não vai excluir nem professora que já tiveram, vai ser todos incluídos, essa da minha parte vai ser assim. Está um exemplo agora que aconteceu no Estado, tem vereadores que entraram com umas, ou deputados entraram com emendas, E passou já a folha, agora já vão perder, não vão receber o mês de maio, só vão receber o mês de junho. Estou pleno acordo. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei número 26/2009, que autoriza o Executivo Municipal a conceder revisão salarial aos servidores do quadro de emprego público e da outras providências. Em discussão. Essa é a mesma matéria, senhor presidente. Embora o regime seja diferente, mas é revisão. Da mesma forma, peço a aprovação. Em discussão. Em votação. Os vereadores que for favorável, permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passando para a ordem do dia, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 22/2009, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 24/2009, altera a descrição de matrícula de imóvel pertencente ao município de Ipitanga. São essas matérias da ordem do dia, senhor presidente. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 22/2009, em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Eu já concedida a palavra. Iniciado comentários sobre esse projeto. Na verdade, a abertura de um crédito adicional, a gente sabe que é uma diferença meio grande com relação às suplementações, né? Porque suplementação tira de um lugar e põe no outro. O adicional, na verdade, está entrando de outras fontes dentro do nosso orçamento. Eu acho que todos os recursos que entram, eles têm uma destinação pública e também uma finalidade pública. Portanto, não há nenhuma razão para qualquer um de nós se manifestar aqui de forma contrária com relação à entrada desses recursos no orçamento do município. Razão desse fato, eu peço aprovação a todos aqui. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 24/2009, em discussão. Peço novamente a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. A administração tem interesse da implantação de um monumento aqui, fica do lado aqui, onde tem um marco geodésico, inclusive esse marco geodésico que está discutido por algumas pessoas, inclusive pelo vereador Carijó, que acha que se localiza lá na igreja ucraniana, mas que nós não temos nenhuma constatação provável e realmente demonstra que seja lá ou que de repente não possa ser aqui, mas de qualquer forma a intenção é a construção de um monumento, seria uma espécie de um café expresso, algo extremamente alto, de vidro, que as pessoas poderão ter a visão quase que completa da cidade que vai ser construída aqui, cujos recursos, na verdade, já têm garantido. Mas para que isso aconteça, junto à matrícula desse imóvel, é preciso que conste a destinação. E não há essa destinação nessa matrícula. Portanto, precisa, na verdade, acrescer nessa matrícula essa destinação. Daí a razão desse projeto ter vindo para cá e o fundamento do meu pedido de aprovação. Peço aplauso, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu concordo e esse marco geodésico tem vários implantados no estado do Paraná. É um marco geodésico para quem vai, por exemplo, os agrimensores vão fazer uma medição de uma propriedade. Até 20 quilômetros, exato, não tem erro nenhum. Até centímetros, bate. Marco geodésico do marco central do estado do Paraná é aqui do lado da igreja. Porque desse aqui tem vários no estado do Paraná. Então, na gestão passada, foi colocado aqui num lugar que fica mais seguro. É para esse fim, esse marco geodésico. Então, muitos confundiram, isso que eu quero esclarecer. Não, esse não é o marco da área central do Paraná. O marco central do Paraná é do lado da igreja ucraniana lá. Aquele, colocado pela Marinha. Enquanto a Marinha não vinha aqui dizer que não é aquele, que é esse, Mas esse aqui tem vários nos municípios, saiu no mapa do Paraná, tem vários, deve ter já uns, mais de 70 municípios que tem esse marco geodésico para medição de GPS. Por isso que existe esse marco. Mas eu sou a favor de fazer um mirante, eu acho bonito, tudo beleza. Eu também, peço a palavra, então, eu também acho que ficaria até interessante aqui em frente à prefeitura, mas eu concordo com o vereador Carijó, que até inclusive o funcionário daqui da Câmara, o Júlio, ele tirou algumas fotos até, que consta que é um marco, inclusive pela Marinha, foi feito pela Marinha, até tem a marca, até o nome, tudo certinho. Então, eu acredito que aqui seria bem mais fácil a identificação, até pela maneira que está sendo a intenção da como que vai ser feito e como vai ser feito, bonito, bem mais arrumado, vamos dizer assim, porque não sei como que seria lá na igreja, se aqui nós temos que votar até na mudança do terreno e tudo, na maneira que vai ser feito esse marco, e lá seria um terreno particular. Então, também, voto a favor também, mas o marco, que seria, como o vereador falou, seria mesmo lá na igreja. Só para complementar, senhor presidente, eu acho que a discussão da localização, na verdade, é o menos importante. Né? O importante é que seja realmente realizada a obra, que essa obra venha atender a todos os munícipes. Né? Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Nesse momento, convidamos o senhor Valdomiro Rodrigues de Limas, secretário municipal de saúde, que fará uso da palavra para explanar assunto referente ao atendimento da saúde 24 horas. Conceda a palavra para o Valdomiro. Boa noite à casa. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a mesa, né? O presidente Aritana, o vice Edilson, o vereador Fabrício, o vereador Aguinaldo, o vereador Dirceu, a vereadora Olga, o vereador Adir, o Meco e o vereador Ademir Castilho. Carijó, perdão. E aos demais ouvintes. Pois não, eu estou assim aqui à disposição de possíveis perguntas em relação à saúde. O que for possível a gente responde, o que não for possível eu prometo responder outro dia. Essa palavra, senhor presidente. Conselheiro, palavra. Formulei o convite, Valdomiro, diante da conversa que tivemos, diante do interesse também da casa, em ouvir o que se tem a falar sobre esses trabalhos nesses 5 meses. Eu tenho acompanhado, de certa forma, tenho visto o teu esforço, tenho visto o esforço da tua equipe. Acredito que ainda há falhas, e isso é uma coisa natural e normal, até porque estamos aí no início de trabalho. Mas eu sei também que muitas coisas foram feitas, em contrapartida às críticas que a gente ouve. Mas alguns pontos, assim, são bastante questionados, principalmente com relação a esse plantão em 24 horas. Aí. Por que não fazer no posto de saúde, quando indagado aqui, que constava no plano de governo do Zampierre? Já fiz algumas colocações aqui, que questão de estrutura, mas eu acho que a pessoa ideal e correta para falar, até por conhecimento mesmo, seria você. Então, gostaria que você explicasse essa questão desse 24 horas aqui, por que que não está no posto e está no São Vicente, o que tem feito, o que tem atendido, as pessoas que têm sido beneficiadas, de que forma. Fique à vontade. Uma questão lógica, administrativa, né? Por que que o plantão foi feito um convênio no hospital? Pitanga hoje tem um déficit muito grande de profissionais de saúde. Não Pitanga, enfim, todo um país, né? A gente sabe que para se contratar profissionais hoje, se nós colocarmos uma plaquinha ali fora, contratando enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, enfim, outros profissionais, professor, se colocar que precisa-se de 10, no outro dia se encontra 50 candidatos por salários menores. E se colocar uma placa se contratando um médico, ou dois, ou 10, com certeza no outro dia, se aparecer um, temos que catar com as duas mãos, colocar um tapete vermelho para ele, porque é uma classe que tem poucos funcionários, poucos médicos em todo o Brasil. E é uma classe assim, muito unida, que é difícil eles trabalharem por salários baixos. Não que Pitanga esteja pagando mal, pelo contrário. O salário de Pitanga é bom, é um atrativo, é um salário que eu considero bom em relação a alguns municípios, em relação à cidade grande. A dificuldade é o quê? É por Pitanga ser uma cidade pequena, a gente não consegue atrair profissionais para cá. Por quê? Porque eles precisam, geralmente, quem é formado na área de saúde tem que estar se atualizando mês a mês, porque senão o cara fica para trás. Então é por isso que Pitanga hoje ainda tem um momento de visão assim, das pessoas de fora, que o sistema de saúde aqui não presta, que aqui está defasado. Mas na realidade é que alguns profissionais aqui esqueceram de estudar, de ir à frente, de se aperfeiçoar para poder melhorar a qualidade de trabalho. Por quê? Porque são os únicos que vieram. No entanto, a gente vê aí a dificuldade de estar contratando profissional. Eu tenho colocado anúncio na internet, eu tenho colocado anúncio no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Apucarana, em Londrina, na onde? Nas faculdades, nas universidades que formam esses profissionais, na maneira de trazer eles para cá. Mas eu confesso a vocês que a contratação desses profissionais não é fácil. Aí, por que nós fizemos no Hospital São Vicente? Administrando. Para nós, o fato de não achar o profissional para manter o plantão no posto de saúde, tendo em vista a estrutura do posto de saúde não ter condições hoje adequadas de estar fazendo um plantão, porque um plantão exige não só um banco ou só um profissional, exige-se toda uma equipe, e uma equipe não é formada só de médico e não é formada só de enfermeiro, então precisa-se de toda uma equipe atrás para estar dando suporte a um atendimento. Foi por isso que houve o contrato com o hospital, né? É um lugar já adequado, mesmo porque o hospital já teria que ter um plantão 24 horas por ser credenciado pelo SUS. O diferencial é que esse plantão, infelizmente, algumas pessoas misturam de urgência e emergência para estar consultando. Mas então, para não ter essa briga, onde nós firmamos um contrato onde eles atendessem esse pessoal de uma maneira mais respeitosa. Porque a gente não quer milagre. O profissional de saúde ele não é obrigado a saber tudo. Ele não é obrigado a resolver todo e qualquer problema de doença. Nós somos seres humanos, nós temos falhas. Mas de uma coisa a gente quer, que ele atenda bem. Eu acho que o fato de atender bem o paciente faz a diferença. Então é isso a única coisa que eu, enquanto secretário de saúde, eu exijo do profissional, que ele atenda bem o paciente. Que ele tenha educação para atender bem o paciente. Só para complementar, senhor presidente, essa ideia é implantar no futuro o plantão 24 horas lá no posto de saúde? Com certeza, nós estamos se planejando para isso, estamos correndo de atrás, estamos viabilizando situações para poder implantar o plantão 24 horas no posto de saúde, para que seja atendido num conforto melhor o paciente. Não que o hospital não esteja bom, certo? Mas que nós queremos seguir o nosso plano de governo. Quando o senhor falou que o objetivo é o 24 horas, claro que foi, até eu mesmo até comentei sobre essa parte do plano de governo. Quando no plano de governo, eu posso dizer assim que no passado, na administração do próprio prefeito Zampier, existia o 24 horas com farmácia. Hoje nós escutamos nas rádios, ou em algumas rádios, locutores falando, ou até jogando nas costas dos vereadores, a responsabilidade da farmácia. É claro que nós sabemos, se o 24 horas foi implantado aqui no município de Pitanga, novamente, como foi no passado, ainda não vai resolver o problema, porque porque teria 24 horas com farmácia, que acredito que seria quase que o mesmo programa, mas enquanto que algumas pessoas que realmente, ou melhor, que precisam também da farmácia, ou até não teriam o medicamento no posto de saúde, para ser... Eu queria saber, secretário, que o senhor esclarecesse até essa posição, porque conversando com os outros colegas e tudo, nós não... Claro que é objetivo nosso que as coisas derem certo, tanto que alguns vereadores fizeram indicações e até se manifestaram a favor desse 24 horas. Sabemos também do problema que tem estar a farmácia 24 horas. Então a responsabilidade, o custo que tem. A responsabilidade de quem seria? De que maneira que o município podia até forçar ou induzir ou até mesmo resolver ou tentar resolver esse problema que realmente, se nós formos analisarmos, existe uma responsabilidade do município para que alguma farmácia esteja aberta 24 horas. De que maneira nós podemos tranquilizar ou até mesmo nos defender que esses locutores ou até essas rádios não tomem essa atitude ou não nos indaguem dessa maneira? Tá. Bom, veja bem, hoje eu estava em reunião em Guarapuava com o diretor da regional e questionei essa situação hoje vivida, vivenciada em Pitanga. As farmácias estão fechando meia-noite, algumas farmácias ficam até meia-noite, outras eu acho que até 11 horas, devido ao volume. Não se dá lucro deixar uma farmácia aberta 24 horas. Mas veja bem, eu acredito que nós temos aqui em Pitanga em torno de, se não me foge a memória, de 16 farmácias. Né? 13 farmácias. Então, que eu vou fazer enquanto secretário de saúde? Eu vou fazer um ofício convidando eles para uma reunião, tá? E vou sugerir a eles um plantão de cada farmácia. Que cada farmácia fique de plantão uma vez por mês, que vai dar, na realidade, como tem 13 farmácias, não vai dar mais que 2 plantões. Aí eles vão, eu tenho certeza que eles vão falar que não vai dar lucro. Mas como eles se dispõem a trabalhar durante o dia para ter lucro, por que não, como eles estão envolvidos na área da saúde, por que não deixar uma noite aberto? Não é possível que esses farmacêuticos, proprietários de farmácia, queiram só ter lucro, lucro, lucro, e estão esquecendo de uma responsabilidade deles. Não tem como o município, não tem como nós, não tem como a Câmara de Vereadores obrigar eles a estar trabalhando, fazendo 24 horas, porque mesmo porque se uma farmácia for ficar aberta 24 horas o mês todo, não paga o profissional. Né? Mas uma vez ou duas vezes por mês dá para ter uma conversa amigavelmente e se fazer um plantão duas vezes por mês de cada farmácia, tá certo? Então, assim, isso numa forma legal. Se houver controvérsias, a gente pode estudar uma maneira do município estar ajudando, isso uma ideia, do município estar ajudando na despesa desse funcionário para estar se trabalhando à noite. Ou se abrir uma farmácia popular. Mas veja bem, às vezes a gente... se abrir uma farmácia popular, tem todas as normas de vigilância, isso, aquilo. Então a gente quer fazer uma tramitação legal para que ninguém saia machucado. Né? Que ninguém se fira, que a gente resolva o problema de saúde numa boa. E o diretor da regional me falou o seguinte: a gente tem 3 saídas. Ou fazemos um plantão de cada uma no mês, né? Ou a prefeitura se ajuda em partes com esse custo de funcionário, ou Ministério Público. Secretário. Ou Ministério Público. Valdomiro, só em questão, foi colocado, a Câmara de Vereadores convocou os proprietários de farmácia, farmacêutico, eles para uma reunião. E foi feito essa reunião, esse bate-papo com eles, e a gente colocou essas ideias deles em questão de 13 farmácias, pelo menos cada um ter uma vez por semana, daria cada 2 meses quase, mais de 2 meses para um voltar ao plantão. E a conversa que foi colocada ali, que eles não acham viável, né? Mas como você citou, não tem uma boa conversa que para resolver, conversando com eles para ver a melhor maneira, a melhor possibilidade deles para tocar. E eu até entendi um pouco ali em questão deles, em questão de custo. Para eles abrirem o 24 horas em questão de custo deles de Tem que ter um farmacêutico e um balconista, né, no caso, para ficar ali. Então, esse foi o que eles alegaram em questão de custo, para não abrirem. Então, mas ó, só respondendo o vereador. Respondendo o vereador Fabrício. Veja bem, que essa farmácia tenha 2 dias de plantão no mês, não vai ficar caro para ele. Pô, é um plantão à distância, vai ficar dormindo ali, esporadicamente, o que dá depois da meia-noite aí uma farmácia aberta? 4, 5 pessoas possivelmente vão estar precisando dessa farmácia, né? Então, só chegar lá é rapidinho, é só bater e às vezes a pessoa só quer um remédio mais para tirar, às vezes, dor, um analgésico. Então não fica pesado para uma farmácia 2 dias pagar um profissional. Essa questão de lucro, eles têm que ver que durante o dia eles estão prestando serviço para o município e estão tendo lucro em cima disso. Agora, se eles não puderem, de forma alguma, estar colaborando, aí a gente tem que mudar o ritmo da conversa. Permita, presidente. Eu não sei se eu entendi, talvez, me corrija, por favor. Mas, no início da sua conversa, o senhor secretário colocava que, pelo que entendi, que os médicos nossos aqui de Pitanga não estão devidamente capacitados para muitos não atender. Muitos não. E outra pergunta é o seguinte, quantos médicos que nós temos hoje que estão atendendo aqui na nossa rede municipal? E também, quantos enfermeiros estão aí atendendo aí na nossa rede municipal, prestando atendimento quase que igual ao médico. Tá. Deixa eu só corrigir você. Quase igual ao médico, não. Me desculpa. O enfermeiro faz consulta de enfermagem e o médico faz consulta médica, né? O que tem acontecido é que nos nossos... Agora não é mais PSF, né? ESF. Isso. Não sei o porquê. Mas acho que os nossos ISF estão sendo atendidos por enfermeiros. Tem alguns ISF sendo atendidos por enfermeiros. E com certeza alguns também têm médicos. Se não me engano, tem um posto de saúde que está sem médico, que é o São Basílio, devido a um problema de saúde da médica, né? Hoje, se nós formos pegarmos e parar, se o enfermeiro pegar e parar do atendimento que ele faz... 80% do Brasil para. 80% dos procedimentos feitos em PSFs é para o enfermeiro. A consulta de enfermagem, a prescrição de medicamentos é lei e é lei federal. Então é por isso que o enfermeiro está fazendo esse serviço, sabe? Então assim, se hoje o município parar os enfermeiros, se o Brasil parar, os enfermeiros pararem, 80% do serviço prestado pelo SUS para. E quem carrega a saúde de um município, se vocês pararem para observar, são os enfermeiros. Tanto em saúde pública quanto em hospital. Talvez vocês aqui não conheçam o serviço do enfermeiro, né? O enfermeiro é uma profissão assim sofrida, que vem de muitos dos anos, desculpa até o perdão da palavra que eu vou falar, mas ela vem de história passada. Ela vem de pessoas assim, foram pegados mulheres da vida para poder dar o primeiro atendimento de enfermagem. Mas isso evoluiu, né? Evoluiu e evoluiu muito. Hoje o enfermeiro ele tem faculdade tão quanto o médico. A diferença é que nos dois últimos anos o médico faz residência e o enfermeiro vai para o campo. Ele vai trabalhar. Essa é a diferença. Mas hoje o enfermagem já ganhou. Para se formar enfermeiro hoje é 5 anos. Tem residência para enfermeiro também. As especializações, de qualquer tipo que seja ela, é na mesma sala do profissional médico, tem o profissional enfermeiro. Eu, no entanto, fiz 2 especializações, e nas minhas 2 especializações tinha um médico na minha sala. O que vai diferenciar são os conselhos. Esse pode, esse não pode, sabe? Nós seguimos protocolos. E a enfermagem é uma classe muito respeitosa pela saúde do próximo. Ele segue à risca o problema de saúde do cliente. Ele respeita muito, muito o cliente. Então, ele segue um protocolo, sabe? Então, tudo que a enfermagem faz é baseado em protocolo, baseado na lei. E quantos médicos nós temos aqui no município? No município nós temos, não estou bem certo, porque nós andamos contratando mais alguns especialistas, né? Mas tem em torno de 17 médicos, mais ou menos. Só no posto de saúde ali hoje atende 11 médicos. Só hoje, só ali no posto de saúde. Né? Então, mas eu sei que ainda falta um pouquinho, mas ainda acho que nós chegamos lá. Secretário, a diferença do profissional aqui de Ipitanga, do município de Ipitanga, é grande com os municípios vizinhos nossos aqui? Perdão, não entendi. Eu digo o seguinte, os profissionais aqui de Ipitanga, há muita diferença no ganho, no rendimento do profissional de Ipitanga com os dos vizinhos, vamos supor, Laranjal, Palmital, Mato Rico? É uma diferença assim, para que vocês saibam assim, tipo assim, Boa Ventura paga hoje, acredito, que se não me engano, acho que R$12 mil bruto por médico. Quase 15, né? Mas Boa Ventura tem 2 médicos, né? E daí o resto monta no ônibus e vem usufruir da saúde aqui de Ipitanga. Santa Maria tem 2, 3 médicos. Monta o restante no ônibus e vem usufruir da saúde aqui de Ipitanga. Laboratório, médico, consulta. E é o SUS, a gente não pode estar impedindo, né? O SUS é para todo mundo. Então isso deixa defasado a saúde de Ipitanga. Então é uma forma que nós temos que achar uma fórmula de estar não impedindo, mas de estar absorvendo esse pessoal. É 15, Boa Ventura, Ipitanga seria mais ou menos assim? Isso. Quanto? O quê? Ipitanga paga R$5 mil por 20 horas de trabalho. Por que 20 horas de trabalho? Gente, eu queria que alguém me apontasse qual cidade que consegue segurar um médico 8 horas dentro de um posto de saúde. Não tem. A lei, infelizmente, a lei defende eles. Essa lei foi criada no tempo que o presidente era o Collor, Fernando Collor. O ministro de saúde era um cardiologista e ele fez essa lei lá em cima, onde o profissional médico só pode atender 16 consultas em 4 horas de trabalho. Então você tem 2 alternativas. Você encosta ele na parede para ele fazer 4 horas, ele vai na lei e faz 16 consultas. Se você encosta ele na parede para ele fazer mais consulta, ele entra dentro da lei e você perde. Então, a base deles é 16 consultas. Então, você vai pagar o cara por 8 horas e ele vai fazer para você 25 consultas, 30 consultas. E isso daí ele faz de 1 hora. E o resto do dia ele pode ficar parado. Ele está dentro da lei. E o sindicato deles defende eles. E a qualidade da consulta dele? A qualidade de consulta, a gente pensa assim, foi o que eu ainda falei no começo, que deles a gente não pode querer que eles saibam tudo, né? Porque eles não são o dono da razão, não são o dono do saber. E sim que respeite o profissional, que às vezes conversando, orientando, vale muito mais do que um quilo de remédio. Então essa é a diferença entre a consulta de um enfermeiro e a consulta do outro profissional. Às vezes a gente fala assim, eu sei que tem muita gente que às vezes questiona, mas o enfermeiro não pode prescrever, não pode consultar, mas às vezes é porque não sabe a formação do enfermeiro. O enfermeiro ele tem uma formação tão quanto o médico, igual eu falei no começo, a diferença é a residência, mas agora hoje as faculdades já estão exigindo 5 anos e mais residência para enfermagem também. E especialização, isso é que faz o diferencial do profissional. Peço a palavra, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador Aguinaldo pela boa ideia de convidar o secretário de saúde para comparecer aqui na Câmara, prestar alguns esclarecimentos, e a gente está escutando e acho que é bom isso aí. De repente tem coisas que nós não estamos sabendo e vamos se inteirando dos fatos. E, Almiro, quantos funcionários tem no total no quadro da saúde? Sim, tem uma ideia entre... Todo quadro, sim. Rapaz, eu como secretário de saúde, tô falho nessa ordem, porque andou saindo alguns funcionários agora, andaram muitos agentes de saúde, e graças a Deus saíram pedir a conta. Não, graças a Deus, não por ele ser ruim de trabalho, pelo contrário, porque se formaram, sabe? Porque estudaram, cresceram, buscaram conhecimento e avançaram. Então, como a pessoa estuda e procura uma melhora, e como o salário de agente de saúde é pouco, então muitos pediram uma conta. Né? Então, então está havendo um déficit na parte de funcionário ainda, na parte de agente de saúde, ainda na parte de auxiliar de enfermagem, que a gente não conseguiu está formulando um concurso para a prefeitura. Foram contratados alguns por licitação, né? Foram contratados até médicos por licitação, tendo em vista hoje o Tribunal de Contas não está aceitando de uma forma legal. Então, ainda hoje, aí eu não tenho o número exato de funcionários da saúde inteira, mas dá mais de 150 funcionários. Dá mais mas precisaria ter mais pessoal humano para melhorar bem no atendimento de saúde? Olha, eu não digo que precisaria de mais mão humana. Hoje eu penso assim, hoje eu penso em qualidade. Hoje eu penso assim que a saúde é um saco sem fundo. Quanto mais, se você colocar ali 30 médicos, hoje não dá. Não dá. Não dá porque a situação que as pessoas se encontram hoje de conhecimento de saúde está ruim, está baixo. Hoje, quando a gente fala em saúde, a gente fala a responsabilidade é da prefeitura. Mas eu acho que responsabilidade seria da sociedade, que nas escolas deveriam ter um conhecimento básico em relação à saúde. Eu acho que deveria, como se fosse a carteira de motorista, ter desde lá do prézinho uma criança saber que não pode atravessar o sinal vermelho, isso, aquilo, outro. Seria na formação de saúde, por as pessoas não terem um conhecimento de saúde, elas procuram muito por qualquer coisa, assim, que às vezes pode ficar sem aquele atendimento, acabam procurando assim, às vezes à toa. Por que acontece isso? Um mau atendimento, né? Hoje eu diria para vocês que a minha intenção hoje seria, se hoje eu forneço 3 mil, 4 mil exames, forneço 12 mil consultas, eu queria que no final de 2010 eu fornecesse 1.500, que eu fornecesse menos, mas eu trabalhasse mais em cima da prevenção. Então esse é o meu objetivo, é prevenir, é fazer uma vigilância na saúde antes que ela venha adoecer. Esse é o verdadeiro trabalho que eu estou planejando fazer aqui em Pitanga. Eu quero trabalhar a saúde, não a doença. A doença a gente deixa para os profissionais médicos e nós vamos trabalhar da saúde. Nós vamos atrás de busca de melhorar a qualidade de vida. Quando a pessoa adoecer, daí a gente está encaminhando. Mas a tendência de um bom atendimento de saúde não é eu chegar aqui e falar para vocês que a saúde de Pitanga fez 5 mil raio-x, 10 mil consultas, distribuiu 300 comprimidos. Eu quero chegar aqui e falar assim, ó, nós fizemos esse ano, esse mês, esse trimestre, 1.000 consultas, 200 raio-x. Distribuindo mesmo, por quê? Isso daí quer dizer que a saúde está melhorando e não piorando. Porque cada vez que eu aumento, cada vez está pior. Valdomiro, completando. Quantos médicos tem? Quais as especialidades? Médico já foi perguntado, mas as especialidades, assim, que hoje nós precisaria ter mais? Hoje eu aproveitando, eu estava em Guarapuava, nós estamos para abrir um CIS aqui em Pitanga. Um CIS é um Centro de Integração de Saúde, Intermunicipal de Saúde. Né? Nós já temos capacidade para isso. Nós estamos com um neurologista, nós estamos com um cardiologista, que é o Dr. Marcos, que se especializou depois de algum tempo que veio para cá. A água começou a bater na bunda, ele foi fazer especialização, né? E também aproveitou o tempo e se especializou em geriatria. Temos aí um vascular que quer vir trabalhar conosco, eu não contratei ele ainda por motivos de necessidade, né? Temos um urologista que vai começar a fazer cirurgia no hospital, inclusive essa semana já fez uma cirurgia até complicada no hospital. Temos um otorrino que tem que fazer 16 cirurgias para mim. Essas cirurgias estão sendo feitas em Guarapuava. Por quê? Porque aqui não tinha estrutura, hoje já tem, né? Não tinha estrutura assim. Tem a estrutura, mas não tinha profissionais capacitados para estar fazendo esse tipo de cirurgia aqui. Hoje já temos esse trabalho de nefrologia. Então, a gente está avançando nas especializações. Temos mais uma ginecologista que, graças a Deus, com muita dificuldade, hoje eu contactei em Guarapuava, provavelmente eu esteja contratando o serviço dela aqui para Pitanga, porque também está em déficit, estamos necessitando. E eu acredito que as especializações estão chegando, tem profissionais querendo vir para cá, estão de olho no mercado, tá? O mercado de Pitanga tá aumentando. A gente hoje tem, para que vocês saibam, tem profissionais ligando para mim, querendo vir para abrir centro de diagnóstico aqui em Pitanga, isso é muito bom. Aproveitando a situação, Hoje eu tive uma conversa com o diretor da Hemocentro em Guarapuava. Também foi solicitado para cá. Já deu um parecer favorável de uma sala para nós estarmos capacitando sangue aqui em Pitanga. Não está pegando de ônibus e levando para Guarapuava. Então isso já foi conversado. Já tive o segundo contato. E eu acho que a coisa está bem andada, né? Eu acredito que para os próximos meses a gente vai estar tendo uma sala para fazer captação de sangue aqui em Pitanga. E outro pedido que eu fiz lá, que também ficou de nós fazer uma vistoria já no local, os nossos pacientes que sofrem de renal crônico, que estão indo para Evaiporã, eu solicitei deles também para nós abrirmos aqui em Pitanga uma sala de hemodiálise. Que a minha preocupação enquanto secretário é o bem-estar do paciente. E o paciente, quando ele faz hemodiálise, gente, olha, é uma situação assim, triste, sabe? Uma situação, só para quem teve mesmo, para quem conhece, é uma situação muito calamitável, terrível, sofrimento da família, do paciente. Ele vive em função de uma máquina, sabe? Então é 3 vezes por semana, ele é da máquina. Então eu queria trazer esse atendimento para Pitanga. Já foi conversado, já fizemos um primeiro contato. Hoje eu fiz um segundo contato e a conversa está bem avançada. Vladimir, permita falar um pouquinho. Falou em hemodiálise, se tocou em mim. Porque eu trabalhei 8 anos levando o pessoal daqui para Vaiporã. E eu sei o quanto que é doído, o quanto que é triste para o paciente, principalmente para a família. É triste. Isso é muito triste. Vladimir, eu quero complementar na minha parte aqui. De... Eu quero fazer mais uma colocação. PSF da Vila Nova, Posto Saúde lá, questão. Tinha um projeto lá para a gente modificar o local lá. Mudar o lugar lá, no PSF. Mas o PSF é importante para a Vila Nova. Eu sei que eu falo que tem que ter um número de habitantes e tal, né? Mas eu acho que lá encaixa sim no PSF. Eu gostaria do esforço de vossa parte, tenho certeza que você vai fazer todos os esforços para nós conseguir um PSF para Vila Nova, para a sede do distrito, porque ela distância, as comunidades que pode ser atendida, né? No PSF lá. E, secretário, eu sei que promessa de campanha de fazer um plantão 24 horas lá no posto de saúde não desmerece nada. Se a saúde no município fazer o plantão no hospital São Vicente, eu acho que está cumprindo a sua parte de promessa de campanha. Quer dizer, não, tem que ser lá. Por que tem que ser lá? Se eu vou lá, se o cidadão, o paciente vai lá, ele vai em consulta e tem que internar, ele já está no hospital, já fica internado. Não precisa estar assim. É deslocamento. Até acho que evite isso aí, sabe? Eu acho que aquela estrutura que tem lá, de repente, pode ser pensado de o plantão funcionar lá no hospital. Eu acho que é até bom para o próprio Hospital São Vicente. Que hoje todos os hospitais sabemos que tem dificuldade financeira. Sim, sim. Então, se isso aí ajuda para o hospital, de repente é melhor até para o município. Pela sua competência, Valdomiro, eu confio muito no senhor, eu te conheço, no teu trabalho, eu acho que se colocaria essa parte, para que seja o plantão feito no Hospital São Vicente. Eu tenho certeza que para a população é muito melhor. É melhor para o município, é melhor para o hospital. Eu gostaria que fosse ter um esforço nessa parte. No entanto, a gente já fez esse estudo, né? No entanto, foi colocado no hospital. A gente também concorda que os tempos avançam, as necessidades aumentam e as pessoas vão ficando mais exigentes, né? E isso é bom, porque quando nós pararmos e falar que está bom, tudo está perdido. Então nós temos que cobrar. E eu vejo também, não discordo da sua indagação, que o plantão hoje no hospital é bom. Ele faz bem ao paciente, dá necessidade de internamento, já fica ali, já está internado, está dentro de uma estrutura toda paramentada, equipada. Então, o hospital, o plantão 24 horas hoje no hospital, está, sem sombra de dúvidas, excelente. Bom, viu, Lumir, eu quero só complementar aqui. O vereador Fabrício, que fez na questão do cumprimento através da Câmara, a Câmara faz várias sessões atrás já, que ele fez um requerimento e foi aprovado pela sua casa e de plantão de farmácia. Daí eles têm que ter um plantão químico, aquela coisa toda. Mas eu não sei, eu acho que é mais a questão financeira mesmo. Então vejam bem, dessa parte, como o senhor colocou ali, que as farmácias fazer esse rodízio, aí, já teve no passado esse rodízio, já tinha esse rodízio. Depois fomos paralisar a farmácia Pitanga, que continuou fazendo plantão. Chega lá, bati uma campainha, eu fui às vezes bem tarde da noite lá pegar um remédio. Às vezes para pessoas que vêm do interior, ficam doentes. Então a farmácia Pitanga já está de parabéns, já teve esse plantão e revê mesmo esse caso. Agora, eu digo assim, quem falou no ar que me contaram, eu não escutei, vou deixar bem claro, que os vereadores me comentaram comigo, a Rádio Pitanga estava cobrando, lá, faz o programa lá, que, cobrando da Câmara. Veja bem, a Câmara já fez a parte dela. Ela cobrou, o vereador Fabrício. Agora, quem gera a saúde no município é a saúde, e a saúde acho que está trabalhando nesse sentido, de ter esse plantão. Acho que é interessante, eu acho importante. Agora, não pode passar a responsabilidade da Câmara de Vereadores, pensei. Daí eu também defendo a Câmara aqui. Eu acho que, da minha parte, tendo que fazer pergunta, eu acho que já fiz. A parte de enfermeiro, eu admiro o trabalho dos enfermeiros. Já teve problema aqui dentro dessa casa. Enfermeiro não faz cirurgia, né? Eu acho que faz sutura e coisa, mas pode fazer cirurgia. Não. Tem uma diferenciação de médico nessa parte, mas tem outros trabalhos que é parecido bastante, né? Eu admiro a classe também. É importante na questão de saúde. E aquilo que quando o senhor colocou. Claro que o povo se queixa para nós, vereadores, vem muita queixa, que os médicos consultam muito rápido, que a consulta é assim, recorrendo tudo. O médico, às vezes, está lá, vê uma emergência, tem que sair. Então, eu sempre me coloco assim, vamos se colocar lá no outro lado. Se nós ficar só num lado, é fácil. Vamos se colocar no lugar do médico. Ele está consultando lá no posto de saúde. E o hospital chama que tem uma emergência, uma mulher precisa fazer uma cesariana, ou o cara infartou, um acidente. O que, que ele faz? Claro que ele vai querer atender lá. Então, essas complicações, nós vamos ouvir a vida inteira esses problemas da saúde, Valmiro. Eu não estranho. Todo remédio nunca vai ter imposto de saúde público no mundo, não tem todos os remédios. Vocês podem ir nas farmácias aqui, remédio que custa R$100. Se você pedir 3 caixas, eu duvido que você encontre. Vai ser parabéns para a farmácia se tiver 3 caixas que custa R$100. Tem que vir de fora o remédio, a não ser que é remédio que vende bem facinho. Mas tem os remédios que vendem menos. Então eles não têm no estoque. Porque, entendo o lado deles, eles vão fazer um estoque, o remédio quase não sai. A minha esposa, por exemplo, usa uns remédios lá que normalmente vem de Guarapuava. Eu peço lá, eles vêm de Guarapuava. Porque é poucos que usam esse tipo de remédio. Então a gente entende esses problemas lá da saúde. Quando foi falado aqui de médico, que o custo de um médico, Campina do Simão, paga R$12.000 para o médico. Qual é o médico que quer ir lá no Campina do Simão? Não despreza, mas para lá, o cara tem uma formação, uma faculdade. Ele vai lá no Campina do Simão para ganhar menos que praticamente consulta particular não tem? Você coloca no lugar dele, como é que é? Então, essas dificuldades a gente sabe, os municípios pequenos têm dificuldade séria nessa área. E nós somos município polo. Nós temos o ônus e o bônus. Tem. A Boaventura sai de lá, o Matriz vem consultar aqui, claro, vai na farmácia pegar com uma receita, vai pedir o remédio, como é que vai dizer, o senhor é de Pitanga ou é do Mato Rico? O senhor é da Boaventura. Como é que vai dizer? O cara sai daqui, vai no Ministério Público e não liga no remédio. Então, essas coisas, eu entendo, e nós temos que ter esses problemas crônicos, difíceis de resolver, mas é isso aí, conte com o meu apoio, tenho certeza, os demais colegas aqui, que nós queremos sempre melhorar mais para a população e nossa parte nós vamos fazer. Muito obrigado. Eu acho que você falou tudo, né? Temos os ônus e os bônus. A diferença de um médico ir lá na Campina do Simão, em Boa Ventura, o ganho dele só é mesmo prefeitura. Aqui não. Aqui ele tem ganho de tudo quanto é lado. O nosso sofrimento com o profissional é isso. O mesmo profissional que trabalha de manhã, que trabalha à tarde, é o que vai trabalhar à noite. Por quê? Porque nós, profissionais da saúde, nós temos esse tempo de trabalho. Trabalhar de manhã, trabalhar de tarde, trabalhar de noite. Então, por isso que, às vezes, a gente sempre bate e, às vezes, orienta para as pessoas assim, ó, gente, deixa para a noite, urgência e emergência. Né? Porque, às vezes, o mesmo profissional que está ali de manhã e de tarde é o que vai estar lá de noite. Então, cansa, realmente cansa, mas isso não dá o direito de maltratar o paciente. Né? Então, é uma das coisas que eu cobro é o bom atendimento. E em relação, voltando a falar das farmácias, de maneira alguma, a gente tira a responsabilidade da Secretaria de Saúde. A Rádio Pitanga, acredito eu que deva estar equivocada com essa atitude de falar que a culpa é dos vereadores, tendo em vista os vereadores têm o trabalho deles e imagina que vão estar querendo se preocupar lá, que é claro, deve ter a preocupação, mas não que a culpa seja da Câmara de Vereadores das farmácias fecharem. Quem está fazendo isso com certeza está equivocado, não sabe como segue o processo, né? E eu vou estar tendo uma segunda reunião. Na primeira reunião que teve na Câmara, eu pedi para uma representante vir, que eu não pude estar presente. Já estou mandando fazer um memorando, convidando esses profissionais da farmácia para uma segunda conversa. E é aquilo que eu falei, vamos conversar para tentar chegar num acordo de uma forma amigável, né? Vamos sugerir plantões, né? Não custa eles fazerem isso, que não é só ganhar na vida da gente, é um investimento, infelizmente a gente tem que investir. E como eles estão investindo, tem que correr o risco. Se talvez um dia pague o plantão, talvez não, né? Temos que ter essa conversa com eles, e depois dessa conversa a gente pode até estar mudando o rumo de alguma solicitação para eles, né? Alguma coisa, isso vai acontecer. Não pode ficar nessa forma a população sem a medicação. Isso não tem como. E em relação aos remédios, gente, isso daí sempre vai ter. Hoje tem gente reclamando, que não tem remédio. Mas o básico tem. Não tem esses remédios especiais que às vezes são receitas, que chegam lá e... eu quero aquele. Mas, gente, o básico eu sou obrigado a fornecer. Fora o básico, a gente tem que sentar, conversar e orientar que um mês a gente pode até estar fornecendo. Mas 2, 3, 4, aí já vira obrigação, né? Então eu acredito que todos vocês são cientes disso, que um mês a gente pode até dar uma mão. Mas 2, a pessoa já vem, a gente já ajuda meio sem, assim, que obrigação. E a terceira vez a pessoa já está aproveitando a situação, né? Então a gente acaba falando não, que não tem condições. A gente não tem obrigação de estar fornecendo um remédio 100% só para aquela pessoa, porque o dinheiro público não é só dela, é de todo mundo, né? Então a gente tem essa preocupação de cuidar muito, muito, muito mesmo com esse termo de remédio. Mas o básico está tendo, sabe? Assim, é claro que a gente está segurando, porque a procura é muito grande mesmo. Às vezes o cidadão quer 3 caixinhas, a gente dá uma, porque não é só ele, tem outro. Mas enfim, com certeza daqui para frente a gente vai estar atendendo melhores, até todos vocês que às vezes necessitem, a gente vai estar dando um suporte melhor. Só para completar, o Edilson Soares vai fazer essa pergunta dele também. Eu só quero dizer uma coisa. Pensei lá no Planalto. Como é que está a situação lá daquele PCF, lá no Planalto? Doutor Ivan está atendendo lá. O doutor Eliseu também, que é um enfermeiro, também está atendendo lá, né? Falta lá um agente de saúde. Mas o pessoal lá é o seguinte, eles ficaram uns tempos sem médico porque foi... Eu perguntei para eles, para muitas dessas pessoas que frequentavam o postinho, se eles queriam outro profissional que estava atendendo. Eles falaram, não, preferimos ficar sem. Alguns preferiram ficar sem. Outros falaram, não, ele é ruim, mas serve, sabe? Então, tendo em vista... Por qual motivo que eles não queriam? Atendimento mal. Atendimento mal. Mal atendimento por parte da agente de saúde? Não, por parte do profissional médico. Qual médico atendia lá? Eu não gostaria de citar o nome dele, pode ser? Eu não gostaria de citar o nome dele. Peça palavras. Valdomiro, voltando a falar do médico. Esses médicos que atendem a Boa Ventura, Nova Tebas, eles ganham 12 mil. E Pitanga não poderia pagar um médico nesse valor para atender mais consultas? Veja bem assim, poderia. Pitanga hoje tem capacidade, mas é aquele negócio. Hoje Pitanga é um polo. O cara vem aqui, ele vai querer... veja bem, se Pitanga abrir para 12, para 1, os outros todos param. Todos vão querer 12, e daí não aguenta. E daí de 18, 15 médicos vem trabalhar, e todos param. E daí ninguém tem dinheiro para pagar 12, 15 mil para o número de médicos que tem aqui. Então a gente tem que segurar nisso daí. E demora um pouco, mas vem, a gente acha, né? Pitanga hoje eu coloco assim, está bom no termo de saúde. Tá bom, em relação a muitos municípios que vêm desovar todos os problemas de saúde deles. Em relação de remédio, eu tenho pessoas hoje que precisam de atendimento em Curitiba que vieram ali e falaram assim, nossa, mas aqui está muito melhor que Curitiba. É claro, tirando as especialidades. Mas em termos de saúde pública, de remédio, impostinho, nossa, tranquilo. Aqui Pitanga tá muito bom, tá muito bom. Eu tive dia 21, semana passada, numa localidade aí no interior, tinha mais de 100 pessoas. E era por uma boca só, as mulheres reclamando do preventivo e ecografia. No posto de saúde tem um aparelho de ecografia e não pode ser feito por enfermeiro isso aí? Pode ser feito por enfermeiro. A ecografia pode ser feita, mas ele tem que fazer um curso de especialização em diagnóstico por imagem. Agora você falou que está vindo a ginecologista, né? Porque, olha, é uma reclamação tremenda dessa parte de ecografia. Todo mundo tem que pagar. O município possui aparelho, não possui, doutor? O município possui o aparelho. Nós tínhamos uma profissional que fazia esse trabalho. E um determinado dia ela chegou em mim e falou que ia pediu a conta, falou que não ia trabalhar mais, que os filhos delas estavam pedindo ela em casa, e eu acabei, não posso obrigar o funcionário a fazer o que ele não quer. Peguei e falei, não, tudo bem, então você faz a parte de obstetrícia e eu arrumo outra pessoa para fazer as ultrassom, né? E essa semana, retrasada, eu fiz um ofício solicitando uma licitação para a prefeitura sobre as ecografias. Por que licitação? Porque o trabalho burocrático, a gente quer a resposta na hora, né? Ainda mais se relacionando à saúde, a gente quer uma resposta para ontem. E para mim não cometer erros, né? Porque a gente é falho de erros, eu acredito que eu errei, mas errei tentando acertar. Eu solicitei uma licitação para estar pagando de uma forma legal essas ultrações. Porque fora isso, se não for para pagar de uma forma legal... Eu prefiro ficar sem pagar, prefiro deixar que a pessoa pague, do que lá na frente eu ter problema com a justiça. Mas eu acredito que mais uns 20 a 30 dias a gente está resolvendo essa situação de ecografia. Em relação a preventivo, vereador, nós fizemos uma campanha agora no Planalto, né, de preventivo que teve a Semana da Cidadania. Para o mês de julho, eu vou estar fazendo à noite uma campanha de preventivo para as mulheres que trabalham no mercado, que trabalham nas lojas e não querem faltar no serviço para estar fazendo esses preventivos. Então, vou estar fazendo no mês de julho à noite, né? Já estou me preparando, estou me programando, estou pedindo mais aparelho para estar fazendo isso aí. Então, a gente vai estar fazendo o mês inteirinho. No mês de julho vai ser especial, vai ser à noite. A gente vai estar convidando as mulheres para estar fazendo, né, esse preventivo. E cada semana que nós formos fazer a Semana de Cidadania para o interior, a gente vai estar levando o preventivo para fazer lá. Também sobre encaminhamento, Valdomiro. Certo dia até eu citei aqui na tribuna, que encaminhamento, a pessoa lá no posto de saúde falou que demoraria todos os encaminhamentos, maioria deles, 3 meses. Não tem como, não sei se hoje, tá? Falar com você já lá no posto, esses encaminhamentos... Se for demorar, por exemplo, 3 meses, não tem como a gente, por exemplo, o médico fazer um encaminhamento sem passar pelo posto de saúde? Olha, veja bem, é uma questão assim, a gente cai num enorme problema. Quando a gente encaminha um paciente que não seja pelo posto de saúde, vocês podem ter certeza que dali 30 dias está dando problema. Tá? Por quê? Porque ele foge do SUS, ele foge da regional. E quando ele foge da regional, o que que acontece? A primeira vez, é aquilo que eu falei, a primeira vez a gente faz um favor. A segunda vez o cara vai precisar de novo. E daí a segunda vez já se torna um pouquinho mais difícil. Mas às vezes a gente é companheiro, a gente dá mais uma mão. Mas daí na terceira vez você não consegue estar quebrando o galho dessa pessoa sempre, você entendeu? Porque começa a acumular, começa a virar uma bola de neve. Então eu peço assim, que encarecidamente, que sempre tente ser de uma forma legal. Porque da forma legal a gente consegue dar assistência até o final. Saiu da forma legal, vai chegar no meio e vai arrebentar. Porque a gente não pode fazer o que a gente não consegue, né? O que é ilegal. Então, o que é ilegal? Uma das coisas que é ilegal, que ali eu não faço de forma alguma. Nem que o prefeito, nem que o presidente, nem que ninguém, que eu não faço ali, é passar ninguém na frente de ninguém. Por quê? Porque eu não posso falar que o problema dessa pessoa está chegando é menor do que o que está ali esperando já. E também não posso falar que é maior do que está ali esperando. Porque imagine vocês serem o próximo a ser chamado, e daí por uma ordem de uma outra pessoa, fala, não, passa na frente, e daí eu pego e passo essa pessoa na frente dele, o que eu estou fazendo? Eu estou burlando toda uma lei, que eu estou tirando o direito daquela pessoa que é o próximo e colocando um na frente dele. Vai que no outro dia essa pessoa entra em óbito, morre às vezes por causa dessa consulta, né? Então, o remorso da gente vai ser muito grande. Então, isso eu não faço, sabe? Passar na frente, não. Eu posso dar um jeito, a gente liga, a gente paga uma coisa a mais, a gente faz uma coisa diferente, mas tem gente que chega ali e quer que eu passe na frente. Isso eu não faço. Seria a mesma coisa de pegar um cara que está precisando de um coração e eu jogar ele escanteio e dar o coração para outra pessoa, ou um rim, ou um fígado, ou qualquer outro órgão. Isso não tem condições de fazer. Isso não dá para fazer. Peço a palavra. Nós tivemos, alguns tempos atrás, tivemos até a intenção de uma doação do deputado federal Rodrigo Rocha Loures, uma UTI móvel para o município de Pitanga. Não deu certo, não foi, parece, não sei se o senhor tem conhecimento ou não, de alguns entendimentos foram feitos, algumas conversas, para que mudassem a intenção dessa UTI para equipamentos, aquisição de equipamentos para uma semi-UTI aqui no hospital. A minha pergunta seria o seguinte, o senhor tem conhecimento se isso aconteceu? E se aconteceu, né, se for uma semi-UTI, não teria que ter um número maior de médicos ou até médicos nessa especialização, vamos dizer assim? Teria. Eu não soube dessa proposta de uma UTI móvel, né? Não tive esse conhecimento. Eu, se teve, foi em intermédio do hospital, né? Hoje o hospital não tem estrutura para uma semi-UTI nem para uma UTI, hoje não tem, né? Precisa melhorar a área física. Para de profissional, depois que montar, chega, sabe? Pitanga não pode abrir mão de um UTI. Tem que acontecer, saia da onde sair, tem que acontecer, sabe? Se e tivesse, gente... desculpa eu te interromper, mas e se por acaso, o senhor como secretário municipal, se por acaso essa UTI móvel viesse para Pitanga, o município ou os municípios, ou até mesmo, vamos dizer assim, o município de Pitanga, vamos falar, teria condição, ou seria muito difícil mesmo, de conseguir manter essa UTI móvel? Não. O município de Pitanga tem condições de manter uma UTI móvel, tendo em vista, aproveitando a sua colocação. No comecinho de janeiro, nós solicitamos da regional, hoje já não é mais segredo, a gente queria esperar, porque o que vem do governo a gente tenta segurar o máximo para não dar a bola fora, né? Porque falar, depois que a gente fala, tem que acontecer, né? Mas nós já tivemos duas reuniões em Guarapuava sobre um SAMU, já foi solicitado um SAMU e Pitanga foi contemplado, né? Acredito eu que até o final do ano esteja o SAMU aqui, que é uma UTI móvel. Por quê? Se nós formos parar e ver como acontece acidente de Pitanga a Guarapuava. Essas estradas são muito ruins. E às vezes nós perdemos paciente por causa da estrada. Então, tendo uma UTI móvel, tendo esse SAMU, que vai se chamar UPA, né? Que é uma unidade de posto avançado, que vai estar socorrendo Pitanga, Boa Ventura, Santa Maria, Laranjal e Palmital. E Nova Tebas vai entrar também. Só que Nova Tebas e Santa Maria pertencem a outra regional, mas pelo mapa que nós desenhamos lá, é impossível passar com um paciente acidentado dentro de Pitanga e parar lá em Vaiporã. Ele vai ter que parar aqui em Pitanga, então essa UPA vai ser montada aqui, né? É um convênio entre o tripartite, o bipartite e o município, né? Então todos os municípios vão estar usufruindo desse serviço aqui de Pitanga. Sexta-feira agora eu tenho uma outra reunião em Guarapuava, bipartite, que também é para falar sobre esse SAMU aqui em Pitanga. Então as coisas assim estão acontecendo. Só que o nosso serviço é um serviço assim, diferente de pintar uma casa. Você pinta a casa, no outro dia está ali bonito. O nosso serviço, você planta hoje, vai estar bom daqui um ano, dois anos, três anos. Então, se nós tivéssemos ganho essa UTI, nós só teríamos benefício, então. Com certeza. Não teríamos nunca o risco. Com certeza. E outra, para concluir sobre essa pergunta. Quem que vai cuidar ou até manter essa UPA? Essa UPA é quem vai manter o município de Pitanga junto com os outros municípios que estão no tipo um consórcio, sabe? Foi feito tipo um consórcio. Foi doado, foi feita essa reunião, e daí o que aconteceu? Como o Pitanga é o que tinha mais melhor capacidade, mais estrutura, e por ficar mais central, foi sediado para Pitanga. Então essa UPA vai ser feita em Pitanga, e os outros municípios vão ficar fornecidos, vão usufruir do serviço de Pitanga. Daqui, estava em discussão para levar para Pato Branco. Mas, gente, Pato Branco para Guarapuava, a diferença é enorme. Então vai se ter uma nova reunião. Claro que ninguém vai querer levar para Pato Branco, vai se levar para Guarapuava, porque até Pato Branco, a estrada, para um paciente acidentado, ela é prejudicial. Ela acaba com a função hemodinâmica do paciente, ela afunda muito mais o paciente. As chances de perder um paciente na estrada é muito grande. Então, primeiro a gente leva para a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, estabiliza esse paciente, aí daqui se leva para Guarapuava. Vladimir. Da questão do atendimento odontológico, ele está sendo atendido somente aqui no centro, no nosso postão, ou também nos demais aqui EFS? Tá, a questão odontológica, o que a gente fez? A gente colocamos um atendimento melhorado no 15, também aproveitar para falar. Nós melhoramos o atendimento odontológico no 15, lá na Vila Nova. O pessoal está gostando do atendimento odontológico, né? O atendimento médico no interior foi em todos os setores que tinha. A gente dobrou esse atendimento, melhoramos um pouco, tá? Confesso que tem que melhorar mais um pouquinho, mas assim, melhoramos esse pouco, avançamos, né? Tanto no, na parte de médica, onde era uma, hoje estamos com dois atendimentos, foi dobrado. A parte de dentista, a gente fez um plantão até 8 horas da noite ali, por quê? Porque tem muitas pessoas que não querem faltar no serviço para estar arrumando um dente, para estar fazendo esse tipo de tratamento. Então hoje pode chegar ali no posto de saúde até 8 horas, né? Tem atendimento, é claro que é agendado, né? Esses dias ainda fui abordado por o fato de agendar, mas a gente não consegue agradar a todos. Para uns é bom agendar, para outros é ruim agendar. Mas eu vejo assim, o agendamento, uma forma de organização. E vejo a fila também uma forma de organização. Porque se não tivesse fila, era uma bagunça. O que chegasse ali, um ia querer ir passar na frente do outro. Então, às vezes, tem fila, não sei o que lá. Mas se tem fila, gente, eu vejo como organização. Porque se imagina um tumulto de gente chegar ao mesmo tempo numa cabine e querer alguma coisa. Então, a fila é uma forma organizada. Ou o agendamento, é claro. A urgência, não se tem agendamento para urgência. Mas, por uma consulta, assim... É para tentar dar um comodismo maior para o paciente. Vamos fazer um teste. Se der certo nessa forma, a gente vai continuar agendando. Se não, a gente volta na forma geral de fila. Posso? Pode. Três perguntas, pô, secretário. Depois eu juro que eu não peço mais nada. Secretário, coisa importantíssima que estava deixando fora aqui. Controle da anciníase. Uma pergunta. Outra, eu queria uma sugestão. Preventivo no interior vai ser feito? Fazer no interior o preventivo do câncer? O preventivo do câncer? Câncer, é. Vai fazer a coleta do câncer do colo de útero, né? No interior, isso. E se já foi feita alguma licitação de compra de remédios lá no posto? Essas três perguntas só. Já foi feita uma licitação, saiu agora essa licitação. Para remédios e materiais de consumo, já saiu essa licitação agora. Foi comprado um remédio do consórcio do governo logo no primeiro mês, em janeiro, e agora em maio teve outra compra. Essa compra foram de R$50 mil cada um. O governo entra, é um consórcio, sabe? O governo faz R$50 mil que nós temos direito de comprar. Aí o município faz uma contrapartida de R$ 5.400 e o governo de R$ 44.600. E aí em questão mais, você perguntou do... Preventivo, é o controle da hanseníase. Da hanseníase. Veja bem, hoje nós temos pacientes ativos tomando remédio, nós temos 8 pacientes, só. Só não, eu acho muito em relação Pitanga, né? 8 é um número grande, temos alguns em tratamentos, mas em recidiva não tem nenhum. Teve um caso agora, bem recente, que foi mandado para Guarapuava, porque o Dr. Marcos não deu conta, assim, não soube o que estava acontecendo com o paciente. É só o Dr. Marcos que faz... A parte de hanseníase é só o Dr. Marcos. Veja bem, o paciente de hanseníase, nós não discriminamos ele. Por quê? Porque é uma doença que não pega assim, no aperto de mão, é uma doença que é difícil ser contagiosa, é difícil ser transmitida pelo contato. Ela é uma doença contagiosa, mas assim, ela não pega com facilidade igual se pega uma tuberculose, sabe? Então é uma doença que se pega com um contato, mas tem que ter um contato mais íntimo, um contato com marido e mulher, é um contato mais prolongado. Aí se pega hanseníase. Então, não há por que a gente falar assim, não, o hanseniano tem que ser consultado separado, isso, aquilo. Não, a gente não discrimina. A gente tem um dia especial para eles. Que aquele dia ali, eles chegam, eles são atendidos, não precisa entrar na fila, são atendidos assim de uma forma especial. E nos outros dias, se eles precisarem de atendimento, eles vão para a fila igual os outros, ou agendando consulta igual uma pessoa normal. Não há necessidade de excluí-los eles, entendeu? E a lei das regionais é que descentralize esse atendimento, que não fique centralizado só num setor. Na realidade, o serviço certo seria assim, ó, que cada paciente ficasse na sua localidade, que o PSF adotasse ele, pegasse ele e tratasse dele. Mas como eles, às vezes, se sentem rejeitados, às vezes eles procuram ir só num lugar. Então a gente dá esse dia para eles, mas ficamos monitorados com os PSF. Então os PSF só monitora eles, não chega a tratar eles. Esses 8 é só de Pitanga ou é de outros municípios? Só de Pitanga. Em tratamento é só mas de Pitanga. Mas tem outros que vêm de outros municípios que vêm fazer tratamento aqui? Tem um pessoal que vem de Santa Maria, tem um pessoalzinho que vem de Boa Ventura, vem de Turvo. Mas assim, eles já saíram do tratamento, eles vêm mais de atrás de consulta. Eles vêm de atrás do benefício. Valdomiro, claro que a gente, ouvindo você falando em tudo, eu falei... Eu marquei uns pontos assim para uma sugestão como amigo e como uma pessoa também ligada na área de saúde. Não sei se há já no teu plano de governo sobre isso aí, a gente vendo umas coisas. E a gente sabe também, em questão, eu trabalho no Hospital São Vicente ali também, e a gente vê essa preocupação para divulgar para as pessoas o que é uma emergência, o que é uma urgência, né? Então, porque tem muita gente que deixa de ir no posto de saúde para ir à noite fazer consulta, como você mencionou agora há pouco, e eu sei que existe aí, porque eu estou lá todo dia, a gente vê essa preocupação o que é. E então, assim, uma sugestão para você ou para a tua equipe, ir até as escolas, orientar, porque não tem melhores pessoas para entender, para você educar como crianças, né? Ali educar e mencionar para elas já, começar daquela, fazer esse tipo, o que é uma emergência, o que é uma urgência, contar que o posto de saúde é aberto, né, 24 horas, que é aberto para pessoas procurarem o posto, e numa urgência, procurar o hospital. Em questão dessa, na parte de escola, nas crianças, uma palestra ali. E uma outra, que até você mencionou ali, eu achei bacana também, porque Pitanga, eu sempre falo assim, que Pitanga está para estourar uma regional de saúde. Né? Não sei se é no governo ainda do Requião ou no próximo governo, quem for o governo do estado, mas uma sugestão para você, para Pitanga também, para criar um centro de especializações. Então, porque eu até estava vendo em Vaiporã, hoje a gente questiona muito em questão de Vaiporã, e Vaiporã tem tantos médicos. Né? Daí, em conversa com um deles lá, até com o Dr. Jorge Cauã, ele falou que eles começaram nessa parte, um centro de especializações em Vaiporã. Eles começaram com essa equipe, porque, que nem você mencionou, que Pitanga hoje tem o Dr. Marcos na parte de cardiologia, tem o Dr. Jair na gastronomia, temos o Dr. Antônio, o ortopedista. Criarmos, você como secretário, trocar uma ideia com ele, nós criarmos em Pitanga esse centro de especialização para o município de Pitanga, porque daí nós íamos atrair, né, pessoas dos outros municípios para virmos aqui, até em gasto, até uma lanchonete, um restaurante, ia lucrar com isso aí. E só um antes de você responder, vereador Meco, em questão só para te falar sobre aquela da UTI, né, daí aquele dinheiro, 350 mil, se não me engano, né? Daí foi passado, até eu fiz parte adquiri a UTI móvel, A UTI imóvel não teria preço, que ela é bem mais cara que isso, mas seria... Não, é a UTI imóvel. O dinheiro para semi-UTI seria 350 mil. É, daí até tanto eu fiz parte, eu até ajudei a montar esse como é que agora fugiu a palavra, lá no hospital para nós mandarmos, até foi o Rocha Loures, né, se não me engano, que foi mandar. Então foi montado um cronograma, o que o hospital precisa, sabe? E foi enviado até o gabinete do deputado. Só que, assim, não foi mandado ainda porque ele está esperando ver o que... Foi mandado o que o hospital precisa para eles mandarmos para o governo mandar para lá, mas foi enviado até o deputado para ele mandar esses aparelhos. Foi colocado, mencionado o que precisa para o hospital. Respondendo a sua pergunta, vereador Fabrício, o centro de especialização é o CIS que a gente está montando, sabe? Então, esse daí é o centro de especialização. Tendo em vista hoje o serviço está fazendo em Guarapuava, não vamos desfazer desse serviço de Guarapuava, porque não podemos hoje fornecer todos os atendimentos, né? Angioplastia, né? Então a gente necessita de Guarapuava. Mas a gente vai começar. Com poucas especializações, mas é o começo. Temos que começar, não podemos deixar para mais para frente. Temos que começar esse ano ainda. Acredito eu que no final do segundo semestre, agora no final do primeiro semestre aí, para julho, a gente está começando. Eu queria até só para insistir um pouco, porque naquela indagação, até o senhor disse que quando o senhor teve na reunião lá em Guarapuava, foram feitas três sugestões sobre essa obrigatoriedade da farmácia abrir ou não. Da farmácia abrir ou não, isso. Isso. Que seria o plantão, uma parceria com a prefeitura. Uma parceria com a prefeitura segunda, ou Ministério Público. Ou Ministério Público. O Ministério Público, se a gente pensa... Vai ter agora essa reunião que o senhor vai ter com os farmacêuticos, mas e se tocar, vamos supor, se chegar a esse, pelo que a gente está conversando, até a informação que vem, é que seria difícil. Quando o senhor falou até, quando o vereador Fabrício falou que 13 farmácias, se uma ficar um mês aberta, seria um ano e um mês para ela voltar a... Assim. A sequência, vamos dizer assim. Se a gente for pensar no plantão de um mês, seria um ano e um mês para ela estar voltando de plantão. Então seria até uma recuperação, ela teria tempo, esse prejuízo não existe. Tranquilo. Mas então, em último caso, seria até o Ministério Público. Então existe existe essa possibilidade. É claro que ninguém quer chegar ao radical. Mas assim, se a gente for pensar num ano... Um mês para essa farmácia estar de plantão desgasta, é cansativo. Então vamos pensar em dois plantões no mês, porque daí ele não precisa contratar um terceiro profissional, ele mesmo fica de plantão. Se ele não puder cuidar do negócio dele duas vezes à noite, então ele fecha o negócio, ele para com o negócio. Você entendeu? Porque se ele tem, está ali para servir a população no período da manhã, e se ele não pode colaborar em duas noites de plantão, num mês, então ele para com o negócio dele, porque daí ele não quer colaborar, né? Então a gente vai ter uma conversa assim, amigável, para tentar chegar num acordo, né? Eu, para mim concluir, secretário, eu posso dizer até que, por diversas vezes, precisei de algumas pessoas até lá, entrei em contato com algumas pessoas lá da saúde, e confesso que não tenho reclamação nenhuma, muito pelo contrário. E como o vereador Carijó até falou, que eu estou à disposição, mas eu tenho uma pergunta até assim, porque nós escutamos, inclusive até no dia do lançamento do programa, Cidadania dos Bairros, quando o próprio prefeito até falou que há pessoas querendo a sua cabeça. Uhum. Há pessoas querendo lhe derrubar. Eu queria até uma pergunta, que o senhor corre o risco ou não, e a preocupação sua, se é que existe uma preocupação, porque quando foi falado, que o prefeito até ele mesmo disse, que enquanto pessoas estão preocupadas em te derrubar, o senhor tá correndo atrás, está indo atrás de recurso, até de médicos, para resolver os problemas de Pitanga. Agora, só que a gente entende, a minha preocupação até, que até não seria tantas pessoas de longe, ou até de oposição, mas às vezes pessoas bem perto, que estão querendo a sua cabeça. Eu pergunto, a sua preocupação, essa indagação, essa, quando o prefeito falou isso, quando o prefeito até se expressou, e falando bem alto, por sinal, não sei se para algumas pessoas escutarem, entenderem que o seu trabalho está sendo bom, o seu trabalho está sendo recompensado para o município, está sendo valorizado, apesar que algumas pessoas não entendem assim. Isso vai afetar, ou está afetando, esse trabalho seu vai modificar, ou está modificando, conforme essas pessoas que estão insinuando, ou até tentando lhe prejudicar? Olha, vereador Meco, de forma alguma mesmo, isso me preocupa. Tendo em vista, eu tenho uma confiança muito grande no prefeito Zampierre, tenho um respeito enorme por ele, tá? E respeito é uma coisa bom, que respeito cada vez aumenta mais, diferente de medo. Medo acaba e respeito aumenta, né? Então eu tenho um respeito muito grande por ele e eu sei que a intenção dele é cada vez melhorar. E em relação às pessoas que às vezes, por um motivo ou outro, que eu desagrade, né? Eu peço desculpas, né? Mas não tenho medo, não. Eu só me preocupo o seguinte, que se às vezes se eu deixar a secretaria, se essa pessoa vai dar continuidade em prol à sociedade pitanguense, sabe? Em relação à saúde pitanguense. Porque eu deixei claro aqui que o meu objetivo é diminuir o número de exames, é diminuir o número de consultas, é diminuir o número de remédios que são distribuídos hoje. Mas isso não quer dizer que a gente não vai dar, né? Quer dizer que eu vou melhorar o sistema de saúde. Então isso é uma revolução. Não é, confesso para vocês que não é fácil. Preciso da ajuda de cada um de vocês, porque eu sozinho não consigo, né? Mas que se essa pessoa que quiser o meu lugar, é só pedir. Que eu tenho a humildade de sair, pedir para sair, que ele assuma, mas que ele garanta um atendimento assim para a população melhor que o meu, sabe? Porque eu não é que eu seja bom. Mas eu acredito que tem muitas pessoas aí que preferem consultar comigo. Não que eu faça milagre, de forma alguma. Eu só dou atenção. Essa é a diferença. Eu só dou atenção. Eu ouço a pessoa e só dou atenção. E oriento ela. Valdemir, essa é a diferença. Eu quero só fazer uma colocação agora. Eu garanto que na oposição não é. Não tem. Deixa eu contar. Deixa eu fazer uma brincadeira. Quando o senhor falou aqui, o senhor falou uma coisa bem séria. Você não faz nada sozinho. A equipe tua. A equipe é os funcionários. Eu não acredito que nenhum secretário tenha sucesso se ele não tem um relacionamento bom com os funcionários. É os funcionários que levam essa alavanca. Na minha cabeça é eles. O que ajuda... Quando o senhor vai lá para Guarapau, vai a Curitiba resolver problemas, você tem uma equipe trabalhando. Se aquela equipe pifar, vai ficar mal, senhor. Com certeza. Então eu acho que esse relacionamento deve ser importante. Então, a minha equipe ali, os meus braços, minhas pernas, eu necessito de todos os funcionários. Esses tempos atrás ainda chamei eles e falei, gente, se vocês fracassar, eu estou fracassado. Eu preciso de vocês, porque se eu sair, como é que fica? Né? Então a gente precisa de trabalhar junto, unido. Trabalhar unido está difícil, gente? Imagine sozinho. Não faz nada. Não faz nada. Gostaria de fazer uma indagação só. Pode fazer, presidente. Com relação a esse neurologista, eu tive o privilégio, entre aspas, na verdade, até porque uma parente minha, do Bom Retiro, foi atendido por ele, logo que ele chegou aqui, até esqueço o nome dele. Vander. Estive conversando com ele ali, no consultório que ele tem ali, não sei se é dele ali ou da prefeitura. É dele. Na casa ali da Zaya, próxima casa da Zaya. Realmente, eu digo até que ele salvou a vida da Adélia, que tinha 3 tumores no cérebro, cuja cirurgia custava aproximadamente R$30.000. Só as despesas de hospital ficavam em mais de R$5.000. E esse médico fez tudo por ela. Inclusive, nem o hospital, nem a totalidade do hospital, ela acabou tendo que pagar, pagou uma certa quantia. Hoje, graças a Deus, está bem, está em casa. Isso foi logo que você contratou ele. Não sei como continua o atendimento dele, essas 16 consultas. Eu só gostaria que você depois me passasse isso aqui. Mas com relação a essas questões, Vladimir, a gente que está sempre em contato com você, não só ali no posto, mas nas próprias reuniões de segunda-feira, a gente observa, na verdade, que a administração do Zampier, que o pessoal do posto de saúde, que os vereadores aqui, eu acho que todos acreditam na tua pessoa. E que se algum comentário surge por aí, são de pessoas que realmente têm outros interesses que não sejam o bem do povo de Ipitanga, que não seja o bem da administração. Eu acho que uma pessoa preparada como você, que está exercendo esse cargo, age e tem a tranquilidade e a serenidade para encarar isso como um fato natural de quem exerce uma função tão importante e tão relevante para o município de Ipitanga. Não tenha dúvida que a Secretaria de Saúde talvez seja uma das secretarias de mais que encontra mais dificuldade no seu dia a dia, pelo que você falou. Você faz hoje, amanhã tem que se fazer de novo. Essa dificuldade que você enfrenta com o médico e aqui no mandato passado, nós já discutimos muito isso, que o maior problema teu seria com a classe médica. Porque realmente há uma dificuldade muito grande desse povo cumprir horário. E aí eu quero fazer uma pequena discordância no início da sua fala com relação à questão da carga horária, que os médicos só fazem 16 consultas e tal. Os médicos, quando submetem a um concurso público, previamente eles conhecem a carga horária. Em razão da autonomia constitucional que o município tem esse poder de fixar a carga horária e eles têm que obedecer. Até porque na hora que fizeram o concurso público, já sabiam isso. E hoje você tem dificuldade em fazer com que realmente eles cumpram essa carga horária. E que realmente realizem essas consultas dentro dos padrões que o próprio CRM autoriza. Eu vejo assim que essa questão do cumprimento de horário por parte dos médicos é o maior problema que nós enfrentamos, não só aqui em Ipitanga, mas em todos os municípios, no Brasil inteiro. Sei que você já conversou com eles, tem alguns até que entendem de uma forma assim, mais prática, outros já realmente se colocam contrários, mas que esses médicos que fazem 8 horas nesses municípios pequenos, eu atendo o município de Boaventura São Roque, e ele faz as 8 horas, realmente não ficam muito tempo. Acabam saindo, acabam encontrando propostas melhores, e olha que eles ganham, realmente são valores extremamente consideráveis. Aqui nós temos até o ex-prefeito do Mato Rico, mais do que eu, ele sabe a dificuldade de manter um médico e os valores altos que tem que se pagar para manter. Agora, a seguinte indagação que eu falei, você chegou a dialogar com eles, da necessidade, na verdade, acho que até o jurídico do município deveria estar presente, nessa questão deles se aproximar, pelo menos, da carga horária, e que essas 16 consultas, na verdade, diante das regras, diante da autonomia que o município tem, diante do concurso, da carga horária que foi fixada, que eles devem cumprir, porque realmente nós conseguindo resolver uma parte desses problemas, eu acho que até para você, realmente facilitará mais, porque um médico que submete a um concurso de 20 horas e que faz 16 procedimentos só no dia, e que nós muito bem sabemos, não sei se é o caso de Ipitanga, que alguns médicos realizam as 16 consultas, às vezes em 40, 50 minutos, e acabam deixando o local de trabalho, local que deveriam estar lá. Se é 4 horas por dia, 4 horas, vai atender só 4, é só 4. Se é 20, 30, e é possível dentro dessas 4 horas, tem que atender dentro dessa carga horária. Inclusive estão descumprindo a lei, não estão cumprindo um concurso público, podem ser submetidos até a um processo administrativo de exoneração. Eu acho que seria importante, eu lembro no início do mandato que você chegou a fazer reunião e conversar com eles, não sei qual foi a posição deles. Então eu gostaria que realmente se fosse possível se passar para a gente qual foi a conversa que você teve com eles. Tá. De primeiro momento a conversa que eu tive com eles, no começo foi até drástica, sabe? Assim, eu tive que mandar um médico embora, eu tive que assim, executá-lo, né? Mesmo sofrendo, ficando sem ele, eu tive que mandar embora. Confesso que hoje ele está no quadro de novo, está mais educado, está cumprindo um pouco mais do horário. Mas é aquilo que eu falei, devido à falta do profissional, hoje se obriga a gente ceder esse espaço para eles, que eles façam. É uma questão de bom senso, sabe, vereador Aguinaldo? Assim, eu posso brigar com ele e falar assim, não, você vai cumprir o seu horário. Das duas, uma. Ou ele pede a conta, porque a carga horária dele de 20 horas por concurso do município é um salário baixo, que não evoluiu. Hoje o salário de um médico em Pitanga por 20 horas pelo concurso é R$2.000. Qualquer profissional da área da saúde, se ele abrir uma sala ali, se ele fazer 5 consultas durante o dia, ele tira R$2.000 no mês, sossegadamente. Então, a ameaça deles é assim, não, estou pedindo a conta e vou embora. Aí, para você não ficar sem o profissional, você fala, não, então vamos acertar uma outra forma. Mas foi a conversa que eu tive com os concursados, foi séria. Inclusive, um dos médicos que me deu mais dor de cabeça no começo foi o Dr. João. Eu demorei para fazer um acordo com ele. Demorei. Nós chegamos no limite. Hoje ele me atende no PSF, muito bem atendido. Tipo assim, acho que valeu a pena dar uma sugada nele, sabe? Eu volto a falar, o único PSF que a gente está defasado hoje é o PSF do São Basílio, mas por um problema de saúde, que a médica, acredito eu, que nos próximos dias já tá bem, o tratamento dela está legal, ela volta a trabalhar, né? E agora em relação à carga horária deles, vereador Aguinaldo, é complicado a gente estar exigindo, eu exijo, a gente pede um tratamento digno para os pacientes, mas fica inviável manter ele preso dentro do posto de saúde, que ele vai querer manter as consultas dele, acabar em uma hora e ficar lá coçando, né? E daí acaba ficando desgastante, porque ele sai dali e às vezes ele vai para o hospital. Então se eu manter ele ali, vai faltar no hospital. Se manter ele no hospital, vai faltar ali. Ou a gente... Na realidade, para se resolver esse problema, seria assim, eu vejo hoje 6, 12, 20 anos que o governo abrisse mais universidades, abrisse mais cursos para oferecer mais mão de obra. Aí acaba o reinado, porque hoje eu vejo o reinado em cima da falta de universidade. Se falta profissional e não tem universidade. Então isso daí é óbvio, é interesse financeiro. Qual que é a briga dos médicos com os enfermeiros? Ah, o enfermeiro não pode prescrever. Mas, gente, prescrever é a coisa mais fácil do mundo. Agora, consultar o paciente, entender o problema dele e passar um remédio certo, esse não pode mesmo, tá? Então, isso é só para pessoas capacitadas. Inclusive, a classe de enfermagem, eu volto a falar aqui, se hoje os enfermeiros pararem de atender, com certeza acontece uma tragédia, porque nós atendemos muito mesmo, sabe? Fazemos bastante, mas somos, tipo assim, o médico não é responsável pelo serviço que o enfermeiro faz. O enfermeiro, ele é responsável pelo serviço que ele faz. Então, se hoje, se nós formos fazer um teste de todos os programas de saúde que existem no município, se os enfermeiros pararem de gerenciar, todas as cidades se complicam, porque todos os projetos de saúde do governo é em relação ao enfermeiro. Vocês podem observar, pode ir de atrás, pode ver, PSF é coordenado por enfermeiro, Bolsa de Família é coordenado por enfermeiro, CAPS é coordenado por enfermeiro, tudo, isso é tudo quanto é lugar. Secretário de Saúde hoje em várias cidades são enfermeiros. Então é assim, é uma classe que está crescendo cada dia, está se fortalecendo, né? E isso é ruim para quem? Não é ruim para a população, é ruim para a classe médica. Por quê? Porque isso envolve mercado de trabalho. Hoje, no Hospital São Vicente, eu trabalhava à noite, tirava plantão, eu fiz alguns partos no Hospital São Vicente. E eu desci na administração e queria receber. Por quê? Porque legalmente, pela lei, eu posso receber. Então foi uma das formas que nós fizemos assim, ó. Por que que eu vou trabalhar para ele? Então quando o bebê estava para nascer, a gente ligava, ó, vem aqui. Se ele não vir, ele perdia o parto para nós. Então, foi umas discussões que nós tivemos dentro do hospital. Hoje você liga lá, o obstetra corre lá rapidinho. Por quê? Porque por causa de R$50, dá briga, gente. Parece incrível, mas R$50 faz a diferença. Tá? Faz a diferença. Então, se vocês querem fazer os meninos trabalhar, é claro, quem é que... Tipo assim, não vou perguntar para vocês, mas tem muita gente que prefere consultar com o enfermeiro do que com o médico. Tem gente que já saiu condenando. Imagine ser consultado por um enfermeiro... Mas é porque nunca consultou com ele, que eu tenho certeza, se um dia for consultar, ele vai ver a diferença, né? Existem profissionais farmacêuticos, que às vezes chega uma receita de enfermeiro na farmácia, imagine que absurdo, um Voltaren vai se dar alergia. Que diferença faz um profissional médico receitar um Voltaren para um paciente e eu receitar um Voltaren para o paciente, se vai dar alergia ou não, tanto faz a minha receita como a dele, vai dar alergia do mesmo jeito. Ninguém traz a estrela na testa falando eu sou alérgico a esse remédio. Agora o que faz a diferença é você saber a conduta, tomar se isso der uma alergia. E o profissional, o enfermeiro, é capacitado para isso. Só para complementar, eu canso de atender pessoas que chegam lá pedindo para a gente tentar até marcar consulta e pele. Quero atender com o Vardomiro. Fala o Vardomiro. Realmente, eu acho que ninguém sai tão a campo, ninguém se dedica tão humanitariamente, realmente, pelo que a gente tem observado nos últimos tempos, como realmente o enfermeiro. Eu acho que as tuas palavras com relação a esta profissão, e principalmente a forma com que todos os enfermeiros praticamente atuam, realmente ela é diferenciada. Eu vejo assim, um atendimento assim, mais pessoal, mais próximo do ser humano e mais humano. E eu acho assim, que realmente tem que enaltecer. Eu acho que todos nós temos que enaltecer realmente os enfermeiros desse nosso país, porque realmente estão carregando a saúde nesse país. Não só pelas falta de profissionais na área médica, mas principalmente pela forma mais carinhosa, mais humana que atende. Odomiro, só para esclarecer uma situação no início da tua fala aqui, e que de repente pode gerar polêmica e pode chegar até nos ouvidos dos médicos aí, às vezes até de uma forma distorcida. Eu até fiz questão de lembrar isso, deixar para o final, e não voltarei a usar mais microfone. Foi quando houve os comentários aqui, perguntado, eu não lembro do qual vereador, até o próprio Adir colocou a situação da falta de especialização, que ficou de repente no ar, que de repente esses médicos não eram qualificados, não eram bons médicos. E eu, no meu entendimento, eu vejo que o que você quis afirmar aqui realmente é que eles devem buscar especialização para realmente estar acompanhando a evolução que há na medicina, que nós sabemos que ela avança e avança extremamente rápida. Então, acho que foi dessa forma que você quis colocar aqui, porque você não venha a ser mal entendido lá pelos profissionais. Permite, vereador. Foi essa a pergunta que eu fiz, porque no início o secretário colocou que eu entendi, pedi que ele colocou que os nossos médicos não estão capacitados hoje para atenderem. Foi isso que deu a entender. Quando eu só citei que eles não estão capacitados para entender, foi numa forma pensando numa unidade, numa UTI. Na base clínica, precisa se melhorar. Né? Precisa se melhorar, precisa se buscar especializações. São poucos aqui que são especialistas. Né? Se a gente for contar na mão, são bem poucos que são especialistas. Mas não, assim, quando eu mencionei a capacidade, seria na parte de especialização. Né? Que busquem mais especialização. É por isso a dificuldade de vir médico para o interior. Devido à dificuldade de sair daqui e fazer uma especialização fora. Eu recentemente fiz uma especialização chamada-se quiropatia ou quiropata. É um tratamento de manobra da coluna que só tem em Guarapuava aqui. Não sei se vocês já até ouviram falar desse médico que trata em Guarapuava. Então, eu sou especialista, além de acupunturista, eu sou especialista em quiropata também. Faço tratamento para coluna sem injeção, sem medicação, sem agulha, só em manobras na coluna. E tem tido um bom resultado, sabe? São resultados fantásticos. E resolve 80% a 90% dos problemas de coluna, de formigamento em membros superiores, membros inferiores. Então, são especializações que hoje o enfermeiro busca dia a dia, sabe? Sofre de a gente estudar? Sofre. Olha, confesso a vocês que eu me afastei da família, estudando sexta, sábado e domingo. É estrada, é transporte, é hotel, sai caro. Então, por isso que às vezes a gente acaba cobrando pelo serviço, porque sai caro se especializar. Não, não é fácil, é difícil. Mas quem se sujeitou a trabalhar na área da saúde, gente, tem que se especializar, porque senão fica para trás. Porque senão presta um mau serviço mesmo. Né? Tem obrigação de se especializar. Ele é obrigado a se especializar. Ou ele cai fora do mercado. Eu queria, como o senhor falou em tratamento digno, nós sabemos que a Barra Bonita é um distrito bem afastado da sede. E como eu tive alguns problemas até de denúncia, porque eu não sei se foi esse o profissional que o senhor se referiu, mas eu posso até que o doutor Hélio, ele atendia a Barra Bonita, mas confesso que ele não atendia. E quando atendia, era 10, 15 minutos, atendia 20, 30 pessoas. Então, eu confesso que isso eu falo porque pessoas até indagaram, até interessante até seria falar o nome, porque não fica, para não ficar no ar uma denúncia vaga. Inclusive também nós tínhamos um enfermeiro lá que até cobrava. Então a denúncia foi feita, eu acho que foi registrada, não sei se a secretária anterior ela passou para frente ou não, eu acho que o Conselho de Saúde não tomou providência ainda, talvez vai tomar, não sei como vai ficar, mas o tratamento não era digno. Então o tratamento com as pessoas lá, pelo fato de estar longe, está difícil até de gritar, mas isso que acontecia. Agora eu pergunto até para mais para registrar, hoje, como que está o atendimento? Sei que o Vanderlei é que está fazendo, está com o transporte, está com o veículo. Pelo que eu sei, seria um dos melhores carros do município hoje, é o que fazem a Barra Bonita para aguentar até, por causa da distância e estrada e tudo. Uma enfermeira, até por sinal, hoje ela demorou, ela não foi só na parte da tarde, mas claro que nós também entendemos que as estradas do jeito que estão, por causa das chuvas. E o médico, é o mesmo doutor Hélio que está lá? Como que está o atendimento? Essa que seria a minha pergunta. Hoje a Barra Bonita está com um carro novo, já foi da administração passada, né? Que foi fornecido, aí ele veio para nós, a gente fez uma reforma nele para poder aguentar, né? Foi feito motor, foi feito suspensão. O desgaste é muito grande, né? Essas estradas, elas não estragam o carro, elas esmerilham, elas detonam com o carro. E o profissional que eu tive que cortar, em palavras grosseiras, cortar a cabeça para poder entrar na linha, foi o profissional lá da Barra Bonita, né? Realmente era um atendimento desumano. O que eu volto a falar, eu cobro só assim, gente, é um atendimento humanizado, sabe? É fácil a gente entrar na regra do jogo. É só atender bem. Não precisa fazer milagre, é só atender bem, sabe? É só respeitar o cidadão enquanto paciente. E hoje ele está atendendo melhor, ele está atendendo mais horário do que antes, ele está prestando um serviço melhor, porque e, por incrível que pareça, com um salário menor, né? Porque foi uma das condições que eu impus para ele. Se ele quisesse realmente trabalhar, eu pagava menos, né? E que ele ficasse mais. E ele aceitou, eu falei assim, ó, eu não quero voltar a ter esse tipo de conversa com você. Por quê? Porque, pô, um homem ficar chamando a atenção de outro homem por causa de horário de trabalho é desagradável, é um troço chato, sabe? Ainda mais quando se trata de um profissional para outro profissional. Então, não tem muita conversa, sabe? Ó, ou faz ou não faz. A gente chama atenção de criança, pá, uma, duas, três, mas no profissional a gente chama uma, chama duas e já temos que tomar um outro tipo de conversa, né? Temos que ser mais duro. É claro, eu volto a falar, a gente não quer tomar uma decisão drástica com ninguém. Em si, uma boa conversa. Mas depois de uma boa conversa não sair resultado, aí a gente tem que apelar pelas forças. Obrigado, Valdomiro, pelas colocações que você fez. Em meu nome, em nome de todos os vereadores, esses microfones estarão sempre abertos para assunto saúde. E pode contar comigo e com todos os vereadores, na hora que precisar de alguma informação também nós podemos passar para o senhor. Então agradecemos em nome de todos os vereadores. Muito obrigado. Eu agradeço a todos e conto com todos vocês. E o que vocês precisarem, a gente vai estar com a porta aberta para ajudar, para tentar fazer de tudo o melhor. Que é o que vocês procuram também, que é o atendimento melhor para o paciente, para o cliente. Obrigado. Obrigado. Convidamos todos para participar da próxima sessão. Far-se a entrega da moção de aplausos aos organizadores responsáveis pela revitalização da Praça Padre Cassiano Waldner. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outra para o dia 28/5, às 8:30 da manhã. Presidente, é da sessão de quinta-feira? No dia 28/5, às 8:00. 28/5. 28.